Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 12 de janeiro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 12 de janeiro de 2012, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: o silêncio é melhor do que palavras ao vento. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica para a colheita do arroz. E na entrevista, suco de uva, agroindústria familiar de sucesso. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@pagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na colheita do arroz, cuidado com o ponto da colheita. Colheita tardia pode ser sinônimo de grãos quebrados. Colheita antecipada pode aumentar a quantidade de defeitos. Tudo isso deve ser evitado porque desvaloriza e desperdiça a produção. É hora das notícias. A industrialização do setor do leite no Brasil vem crescendo fortemente nos últimos anos. Segundo a Associação Leite Brasil, entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento da produção total de leite foi de 55%. Como o leite industrializado com inspeção cresceu mais, cresceu 74%, isso indica uma redução na produção do leite informal, sem inspeção, nesse mesmo período aí de 10 anos. Os estados que apresentaram as maiores taxas de crescimento da industrialização do leite de 2009 para 2010 foram Paraná e Santa Catarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No meio oeste catarinense são fortes os investimentos na agroindústria familiar que produz suco de uva. Ouça a reportagem da jornalista Eunir Malgarese com Júlio César Vian em Pinheiro Preto e com a família Zago em Videira. Durante muito tempo, o suco de uva foi considerado um subproduto da produção de vinho. Mas com a fama que tem alcançado graças às propriedades terapêuticas, as indústrias estão apostando neste mercado, já que o consumo da bebida cresce em todo o país. No meio oeste catarinense, região tradicionalmente produtora de uva e de vinho, hoje o produtor está atento também para a industrialização do suco. É o caso do jovem Júlio César Vian, do município de Pinheiro Preto. Aos 21 anos, Júlio já concluiu o curso de biotecnologia industrial e, na hora de decidir o que fazer da vida, não pensou duas vezes. Optou em trabalhar na propriedade dos pais, com o foco centrado na produção de suco de uva. Para isso, a família construiu esta fábrica de sucos. É o primeiro ano de produção e já nesta safra foram engarrafados 32 mil litros, divididos em embalagens de meio litro, um litro e um litro e meio. Trabalhar com uva já é uma tradição da família de vocês? Já é uma tradição. Começou com meus avós, hoje tem meu pai, eu trabalhando com ele também. Já faz em torno de uns 40, 50 anos que a gente trabalha com parreira e uns 10 trabalhando com produção de vinhos. A chave para se fazer um bom suco é a matéria-prima. Tendo uma uva de boa qualidade, uma maturação dela no ponto ideal, Isso vai dar um suco já de ótima qualidade. O processo depois, cada empresa, cada indústria tem o seu, mas tendo uma matéria-prima de qualidade, isso já ajuda. Há bem mais tempo no mercado, a família Zago, do município de Videira, fez a escolha certa quando decidiu investir no ramo de sucos. Em 1999, o casal Wilson e Eugênia abraçou a ideia de industrializar o suco de uva, já que a família mantinha a tradição de produzir vinho. O negócio prosperou e hoje eles comandam uma fábrica que, em época de produção, dá emprego para 15 pessoas. Tudo isso para dar conta de engarrafar 500 mil garrafas de suco. Na verdade, nós produzia uva e a fruta de caroço. A tendência era para produzir suco de pêssego, que a grande dificuldade de nós era vender, ó, essa produção in natura, né? Então você vendia essa produção e não acabava, às vezes o intermediário não te pagando e você ficava sem receber. Então, a proposta era nós industrializar essa fruta e daí, em consequência, veio a uva. Daí o suco de uva foi o que mais gira, né, no mercado, né? O que que representa para vocês hoje a produção do suco de uva? Representa uma família, eu acho, porque a gente está trabalhando tipo uma família, então a gente envolve bastante gente, envolve produtores que entregam uva, a gente envolve vendedores, cliente, e para nós, eu acho que é uma satisfação grande ver um cliente satisfeito com o nosso produto. Se nas indústrias o negócio vai bem, no campo melhor ainda. Nas últimas décadas, a pesquisa agropecuária dedicou atenção especial aos trabalhos de melhoramento genético das videiras e condução dos vinhedos. Na estação experimental da IPAGRE de Videira de Campos Novos, 10 variedades de uva destinadas a suco vêm sendo pesquisadas. Hoje, os técnicos têm a recomendação certa quando se trata de produzir uva para suco. Normalmente as uvas, as variedades de suco são bem mais tolerantes às doenças e fáceis de produzir. Então, dentro dessas variedades, uma que realmente se destaca ao longo dos anos, que é muito utilizada, é a variedade Isabel. Nós podemos falar hoje que 65% ou até 70% do suco produzido no Brasil ele provém da variedade Isabel. Mas nos últimos anos, com as pesquisas que estão sendo feitas, na busca de outras variedades alternativas, talvez até mais interessantes para, né, na questão de uvas para suco, né? Então surgem novas variedades, novas opções, que muitas vezes são colhidas em épocas diferentes, o que permite escalonar melhor a produção, otimizar a indústria de suco, né? Que a Isabel normalmente é colhida num período só, né? Então, por exemplo, hoje nós temos a Isabel Precoce, que surgiu da própria Isabel, que se colhe 40 dias antes. E nos últimos anos a Embrapa lançou uma variedade muito interessante, que nós achamos que essa vai ser talvez bem superior às demais, a uva chamada Violeta. Então essa é uma uva, ela produz bastante açúcar e bastante cor. Enfim, tem várias variedades e a pesquisa continua com novas variedades, talvez sendo lançadas no futuro. Além de boas colheitas no campo e industrialização correta do suco, o produtor está buscando também o registro da unidade de produção, para que tudo funcione de acordo com as normas da vigilância sanitária. A importância do registro é justamente para ele estar comercializando algo legalizado, né? No momento que ele não tiver o registro do produto, ele está efetuando uma prática ilegal, né? Porque está comercializando algo que não possui esse registro no Ministério. Consequentemente, cresce também em qualidade para o cliente que vai comprar, adquirir um produto que tem esse registro. Você ouviu a reportagem da jornalista Eunir Malgarese sobre produção de suco de uva. Foram ouvidos também os pesquisadores da IPAGRE, Enio Schuch, que falou sobre as variedades de uva, e Vinícius Cagliari, sobre a necessidade de registro da produção. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Música. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.